acontecer. O dedo da comadre tá na corda quando escurecer. A nágua da comadre lá, branco de doer, me convidando a imaginar. Se o vento bater, a ginga que a comadre dá, e a ginga da comadre tá em tudo que me acontecer, no copo que eu me embriagar. Se relampejar, se eu adoecer, se a febre aumentar, a comadre e vem, e vem, e vem. Na palha que eu adormecer, nas águas em que eu me lavar, e na pitanga que eu morder, na arapuca que eu armar, onde eu me esconder, em tudo quanto eu pude olhar, no que ouvi dizer, a ginga da comadre tá, no samba que eu me exceder, no doce que eu me lambuzar, na hora que eu endoidecer. Se o sangue espirrar, se a ferida arder, se a boca chupar, a comadre vem.